acetona, a química da sofrência. Hoje eu saio de casa cruzando os dedos. É dia de jogar, apostei todo o meu dinheiro. Tô aqui tomando uma na mesa de plástico e um cachorrinho latindo pedindo churrasco. Ô rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta. Junta a mala e vamos embora. Em nome da Rios Viana Entretenimento, contrato acetona, bebê. Simbora, meu parceiro Matheus, Esporte Nutri, toca acetona, irmão. Ô rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta. Junta a mala e vamos embora.